19, 8, 8, 5. Ok, aguarde para o push, vai passar a cauda de uma aeronave que está taxiando para o ponto de espera, dando zero. Após a mesma, será liberada. Aguarde para o push, 6327. Atenção, agora nessa autorização, 6327. 649. 649, controle, contato radar. Contato radar. Trem de pouso 90, 30 graus, 099. Está embaixo travado, livre pouso 90, 1396. Som Lua Oxané 6321 para pushback acionamento. 6327, portão 1, autorizado, push, reporte táxi 6327. Com falha de comunicações, nós fizemos algumas chamadas, inclusive em blind, e transmitimos para chamar Recife 13325. Câmbio. Você não ouviu, peço desculpas. Câmbio, chama Recife 13325, agradecendo bastante. Outra, 6331, uma ótima tarde. Boa. 6327, está na escuta. Está próximo para o push? Não, estamos infelizmente acolhendo a música da esfera, que vai comprar o primeiro. Ok, então, reporte quando estiver totalmente pronto. Ok, deixa eu mandar, obrigado. Confirme. Quebec Serra para Morro. Decola da 17 com curva direita, corredor Axé. Controle em 1198. A torre em 11895. Seu código 0123, quilo Quebec Serra. Guardando instruções para prosseguir, câmbio. Ciente, vamos aguardar sendo 360 pela direita, o índio November Alpha. Afirmativo, aumentando a hora de voo no setor nordeste do plano. Ok, vou manter a hora de voo no nordeste aí. Quebec Serra, acionamento autorizado em 4 de tarde. Torre Salvador, voo no 9280, boa tarde, baixado e checado. Voo na 396, no salão 48, libere direita via Fox, salão 1219. Direita, Fox, 219, 390. 192, 80. Avistado, vento em Salvador, 30 graus, 109, autorizado, pouso, 190. Cliente, 9280. 356, avistado, após o pouso do Boeing na final do 10, autorizado, alinhar e manter. Após o pouso do Boeing, me mantém. Autorização 3155. 3155, afirmo. Para Guarulhos, nível de voo 340, autorizado. A rota Zulu 44. Decolada 10 com curva direita, daí ao Leda, depois voo direto Ildis. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu código 5026, TAM 3155. 3155, autorizado, Guarulhos, nível é o 340, apesulou 414, vai decolar pela 10, curva direita da Euleda e Eudes, 1980, controle 1895 da torre, 5026. O APP 1198, o que é 1198? Afirmo, 1398, o controle. Informe para o puxo acionamento, TAM 3155. Para o TAC 6321-115-430 Goiânia. 115-430 com Goiânia alternado. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, via pátio principal, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, ou Chanel 6321. Apache, Apache, Índia Alfa para o ponto de espera, 1895-6321. Fala, Sinai 6327, para o ponto de espera. 6327, aguarde para o push. Aeronave da companhia que vai passar a cauda, após o mesmo será liberado. 6327. Gente, aguardando, 6327. Está feliz aqui na posição, pelo menos? Está livre, embaixo. Livre. Ah, compreendeu, direita Fox, chama o solo. Primeiro do solo, 121 decimal 9. 219, igual 1280. Zero 1807 em aproximação, chega o trem, torre 1-1-895. Ainda em cima, chama a torre 118-95, gol 9807. Solo, boa tarde, gol 9280, livro. 9280, boa. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 9280. Em frente, Alfa, reporta antes da Juliette, 9280. 1396, pode ingressar via Juliette, portão 8. Juliette até 8, 3967. 9807, boa tarde, continue a aproximação, já avistado, aguardando a pista livre, Kennegal 1012. Sente, aguardando a pista livre, gol 1807. Pode coordenar a equipe de solo, que está o pushback com a sua parte da Bianca, aguarda essa autorização. Já está autorizado, pode executar, informe táxi. Já autorizado, pushback com a parte da 37. Só autorizado, Maica Cudel. Índia November Alpha, proa da rotatória, visual com campo. Juliana Beralta, reporte na vertical da Enrinal, Kennegal 1-0-2. Reportará 3 milhas, Juliana Beralta. Felipe 5627, decolada 52, transfere com controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9-8, boa. 1-8-0-7, cheque o trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-9-9. 7, machado travado, livre pouso, gol 1-8-0-7. Índia November Alpha, a instrução foi reportar na vertical da Enrimal, Kennegal 1-0-1-2. Torre, o Índia November Alpha desconhece sua localidade, poderia te informar outra? Sente, o Índia November Alpha, então reporta 3 milhas. Obrigado, vai reportar 3 milhas fora o Índia November Alpha. 5-5. Cara, reporta para o táxi, 3-2-5. Alfa Juliette, voo 9280. 3-1-5-5, eu solo voltando. Boa, prossiga. Aguarde só um instantinho para iniciar. Quem frear modificou um portão de uma aeronave aqui, aguarde só um minutinho. Gente, aguardando. O Gol 9280, Infraero modificou seu estacionamento, vai ser no pátio 3, posição 8. Só vai contornar a sua esquerda, ingressar no pátio 3, posição 08. Fica atento ao sinalizador 9280. Pátio 3, posição 8, atento 9280. O Gol desconsidera 9280, desconsidera e mantém a posição. Ok, mantém na Juliette, 9280. É o solo. 396, prossiga. Confirme, já estacionou? Negativo, solta o balizador aí no gate. Tem condições de sair à sua direita com o táxi novamente para voltar a retornar ao pátio 3? Afirmo, positivo. Então complete o giro à sua direita, saindo em direção, vai ser para o pátio 3 agora. Para o pátio 3, ficará atento ao sinalizador naquele pátio. Oito avião. Sorry, o Mike Echo Delta, pode prosseguir para o cruzamento da 1028? Afirmativo, Mike Echo Delta. Informo um Charlie 1950 ingressando na final da 97, reporte visual comigo. Não aguarde para base, Mike Echo Delta. Delta, reportará visual com prazo. 1807, na sala 105, direita, sala 1219. 209. Salvador, qual é o POB? 68. 68. Tem táxi autorizado, ponto de espera da 10. Quando lá, chame torre 11895. 6327. Táxi autorizado, ponto de espera da 10 e da 11895. Chame 13. Obrigado, boa tarde. Boa. Consolo, boa tarde. Eu vou 1807, livrou na Fox Flash, na sua escolha. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no 807. Em frente, antes da Juliette, reportaremos, voo no 807. 241, chame Recife, 1288. Tente, agora 1288, tente, 241, até mais. Certo. Voo 9280, ingresse agora Juliette, portão 01. Juliette 01, voo 9280. Fique atento ao sinalizador. Atento. O TAM 3155, após o ingresso do 737-800 da Gol no pátio 1, vai passar aí à sua direita, só pode iniciar o pushback e informar táxi. Após o Gol, inicia 3155. Espera no 0, pronto. Verdade, o Lima 3227, autorizado a linha Lima 3, 1-0. A Lima tem, 1-0, November Alfa avistado, o vento em Salvador 130 graus, 109, autorizado pouso, Índia 97. Autorizado pouso, Índia November Alfa, 107. Oceana 6321, decolou 57, transfere com controle em 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 198, muito obrigado, 6321. Torre, o Mike Eco Delta visual com tráfego, pode ir à base? Mike Eco Delta afirmativo. A retaguarda do tráfego, autorizada base pela direita, reporte na final, Mike Eco Delta. Delta, reporte na final, 17, baixado para a base. Desce ao nível de voo 050 na proa de toque para chegar da manta. Controle 6321, Oceané, saída árvore. Voo 6321, contato radar, sobe ao nível de voo 320 na saída árvore. 320 nível, o senhor autoriza direto árvore? Oceané 6327, vento no 30 graus, 109, autorizado decolagem, custo 10. Livre decolagem, 10, Oceané 6. Boa, muito obrigado, 6321. Para ingresso, voo 9807. Após a aeronave completar o pushback, ingressa via Juliette para o portão 11, 1807. Após completar o pushback, vai ingressar para o 11, voo 9807. 7, chave travada, visual com tráfego na final, saúde no 7. Tente, agora eu não sou feliz, mas é tudo. Delta. Liberal, vou lançar a 59, libera a primeira atenção antes de aguardar para prosseguir contato. Senhor 6327, decolada aos 1808, 00, chame agora o controle em 1198, bom voo. Controle 109, 8327, boa tarde. Frequência para coordenação, bom pouso. Ah, perfeito. Controle Salvador, boa tarde, Oceané 6327, transfere da Elpa, também 700. Romeu 37, contato radar sobre o 240 na saída da EL. Saída da EL, solicita final nível 180, se possível direto da EL Leda. Tenente está autorizado no 80-6327. Mantendo perfil. 180-6327. 3155 para o táxi, a bordo 164, alternando o Galeão com 4 horas e 15 minutos. Autorizado o táxi, via parte 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera do 90 Torre, 1 no 895, QNH 1 no 012, boa viagem. 1 no 2 QNH, parte Índia e ponto de espera 1895. A 3217 copiou? Afirmativo, em redução, 3250. É de graça. O 35446 controle? Consigado. Posições de manter rapid até do mar. Controle chamou o 35446? Positivo, tem condições de manter high speed até Duna? Afirmativo. Pro de Duna da presente, descendo para 4.000 pés, o ajuste no 0-1-2-5446. Descendo para 4.000, pro de Duna, ajuste 1-0-1-2-5446. Maquiaco Delta, seu solo foi ao 02, ao estacionar a frequência livre. De November Alpha ingressa na pista, táxi até o parte 4. Pelo Quebec Serra vai seguir o Índia November Alpha e reporta pronto para decolagem, cabeceira na 7, completando pelo Quebec Serra. O 527, o senhor solicitou que o senhor mantivesse o perfil da saída. Agradece, 5267. 5627. Controle Salvador, boa tarde, voo no 012, informação mais. Voo no 012, desce ao nível 050, chegada à Mare. 050 na Mare, voo no 012. O 6327 está autorizado, voo Ilhéus da presente. Direto Ilhéus, 6327, obrigado. Para estacionar a frequência livre. Boa tarde. Pelo Quebec Serra, 120 graus, 09, autorizado decolagem, piscina 7. 9321, chama o centro Recife agora na frequência 1288, secundário 1260, bom voo. 1288, 260, muito obrigado, 6321. O trip 5446, descida para 2.000 pés, o ajuste no 0-1-2. Está livre, final do procedimento do Electric 3, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, reporte estabilizado no Electric 3, o 35446. Autorizada a linha de decolagem, 1-0, Beto 90 graus, 1-0, não. Tem que estar a linha de decolagem autorizada pela 1-0, 3-0-5. Tem aquilo que é mais terra, 05, transfere com controle em 1-1-9-8, então regresso, boa tarde. Chamada à torre, 19-2. Papa Tango, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossegue condições visuais no corredor Axé, reporte fora da barra. Possível ter condições do Quilo Quebec Serra para seguir DCT para Morro a 2500. Quebec Serra está autorizado, direto morro 2500. Gente, autorizado morro 2500. 255. Perfeito. Até 3000 pés. O ajuste Salvador 0.2. 3000.2, até 3.2.7. Meia-dois-sete, chama agora o centro Recife na frequência 1-2-5-4-5, secundária 1-2-6-8-5, bom voo. 5-5, decolado 07, transfere com controle 1-9-8, bom gol. 9-8, boa tarde. Badora, até 3-0-5-5, boa tarde. 3-1-5, boa tarde. Contato radar decolagem, sobre nível 3-4-0 na seta da El. 3-4-0 na da El, 3-1-5-5. Possível voar da El, está presente, 3-1-5-5? Lida. Direto, Lida, obrigado. Chanel 6327, chama agora o centro Recife na frequência 1251, secundária 133-25, bom voo. 251-133-25-6327. Tan 3217, inicie redução para 200 nós. Vai seguir agora um Alfa Tango 72, que está passando no momento a 6.6 milhas. Tan 3217. Sim, redução, está visual ao contrário, Tan 3217. A descida está autorizada para 2000, ajuste permanece no 02. 2002. Controle, Tan 3155, é possível coordenar para o Dinheiro? Aceitaremos, aguarde. Você escuta, obrigado. Controle, o 35446 estabilizado no ILS. Entre 446, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 1895, boa. Torre Salvador, boa tarde, o 35446 estabilizado, localizador. 94, debaixada travada, quem negar 1012. Ciente 1012, informará quando é baixado. Zero autorizado, via UPA 120, após Petrolina, pegou da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 1198, acione 5052. Agora controlando 340, via 320, decola da 10, para a esquerda, saída bomba, transição flop. Controle 98, 052, 3 no 4. 3 no 4, procedimento correto, resposta plano para posicionamento. 3 no 4. Desce ao nível de voo, correção, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador, é 1012, pro de Pelô, pode acertar a chegada a ponto. Nível pouso, 35446. 3.1012, voo 1019. Boa tarde, 5364. É, a descida está autorizada até o nível 050. A chegada é a Bonf e, por gentileza, tem condições de manter 245 na descida até Duna? Para o sequenciamento. Confirma, era o nome chamando o controle. Turno 755, descido ao nível de voo 060, chegada é a Bonf, 250 nós na descida, será o sexto a aproximar. Antena 3217. 3217 com a torre, agora 1895 com pouso. 215, boa. Torre 1, boa tarde, Antena 3217, baixo travado no 0. Passarei estabilizado no 0, no 2. 00 graus, no 0, 9. Repouso no 0, Antena 3217. São 03, atende para os sinalizadores. Alfa Juliette para 43, posição 03, 446. 3217, seu solo 16, direito, solo 12219. 219, obrigado. Solo. Boa tarde, está 3217. Livro Alpha Tata. P217, Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Lima Juliette para o 4, 3217. Voo 012 estabilizado. Voo 012, estabilizou ele. Pergunta final, cheque pré-pouso, chama a torre, frequência 118, decimal 95, no pouso. 95, grato. Oi, Salvador, gol no 012, uma milha para externo. Gol no 012, confirme, está baixado e travado? Afirmo. Sente, vento no 100 graus, 109, autorizado, pouso, pistão 0. Livre, pouso, pistão 0, gol no 012. Passando no VMR Yankee Mike, está no corredor Veracruz, no través de Veracruz, mantendo 1500 pés, com a proa de Paris, o November Yankee Mike. Gente, November Yankee Mike, condições visuais, via corredores, reporta ingressando no corredor Interlagos, na proa da rotatória. Reportará ingressando no Interlagos, com a proa da rotatória, o November Yankee Mike. Quatro, prossiga. A Confins, 340, autorizado, via peso do 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1198, acione 5065. Quatro, procedimento correto, continuando para o funcionamento. 64 está cruzando 100 para o 50, olha para a dona na presença. Autorizado, Nanda presente, 5364, descendo para 4.000 pés o ajuste, Salvador, é 1012. 4.000 comido hoje, né, Pato? Gol 925, curva à esquerda, na proa 190, esquerda 190, limitada pela 100 de Simbra. Esquerda proa 190, limitada pela 100 de Simbra, gol 1925, continuando 4.000. Descida para 2.000 pés, ajuste 1012. Já 2.000 pés, o estado me vai no 2, com 1925. Zero quatro, boa tarde. Descida até o nível de voo 060, chegada Bonf. Voo no 755, a descida está reautorizada para o nível 050. A descida está a critério do comandante, o controle desconhece tráfego na região que possa interferir, abaixo de 2.500 pés, e tem um bom pouso. Lima Alfa Romeo, acionar 2.000. Transponda 0224, Lima Alfa Romeo, prossegue visual via corredores, reporta em Paripe. O gol no 925, para o localizador agora, completa a esquerda, na proa 145. 145, reporta estabilizado. Esquerda 145, para o localizador, reportaria estabilizado, gol no 925. Como é que serra? Copiou o controle? Papatango Kilo, Quebec Serra, copiou o controle? Kilo, Quebec Serra, descida a critério do comandante. Não há tráfego que o controle possa informar nesta região. Livre a frequência para coordenação de tráfego. Bom pouso. Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossegue em condições visuais, mantendo no 1.500 pés, atente a dois tráfegos à frente do senhor. Um Papa 28 Alfa e temos logo atrás um Charlie 182, prosseguindo via corredor para Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Estarei atento, Vitor Mike Quebec. Estabilizado em LS, em atentadista, agora no 985. 925, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre, frequência 118.95, com pouso. O trip 5364 está autorizado, descida para 2.000 pés, o ajuste é 1012. 2.000 pés, 5364. Gente, via parte principal, IG Alpha, o ponto de espera do 10 torre, 1995, que é legal no 012, boa viagem. Parte IG Alpha, 1295. O meu 1-0 agora impossibilidade. Temos três aeronaves agora para aproximar o Lima Alfa Romeo. Dentro de mais 5 minutos será possível. Lima Alfa Romeo. Voo no 755, a descida está autorizada até 3.000 pés. Ajuste 1012. 3.000, 1012. 1.000 graus, 1.009. Pouso embaixo, entre amado, 1925. Cuidado, pouso 1.0. Está livre pouso, vento 100 com 10. Tem que copiar, 1925. Cuidado, pouso 1.0. Okay. Strip 5364. Vale interceptar o Lock, curva à esquerda, 140, reporte estabilizado. Para o Lock, à esquerda, reporte estabilizado, 5364. Controle, o Trip 5364, autoriza 1700. Referência visual, São Solo. Afirmativo, totalmente. Tente, descida 1700. Obrigado, 5364. Estabilizado no localizador, 5364. 5364, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre, frequência 118, decimal 95.2. 3295, grato, 5364. É 314, frente da aeronave nacional. Salvador, boa tarde, 5364, no localizador. É 314, não. Salvador, tipo 5364, no localizador. 5364, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Informe quando baixar o travado. Que negar 1-0, 1-2. Baixar travado, sim. Gente, agora precisa ir no trip. Gente. 1.500 pés, condições visuais, cruzando com a rota de chegada, não vai interferir na sua aproximação. Se eu desse até 3.000 pés, aguardando autorização em 2.000. Gente, 3.000, aguardando 2.000, com um visual com uma aeronave. Aeronave 25, seu salva 22, ele vai de direita via Fox, solo 121, decimal 9. Rotatória, 9 Yankee Mike. Rotatória, Yankee Mike. O Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, visual com tráfego que antecede o senhor para aproximação. É, negativo, qual é a posição dele em relação à nossa aeronave? Se encontra agora na posição de 11 horas a 2 milhas do senhor. É ciente, mas não visual. Que tipo de aeronave é? É um Papa 28 Alfa. Ainda não visual. São 05, gol 925. Porta estabilizado. 2000, porta estabilizado. Estabilizado aéreo. Livre pouso 5364. Lima Alfa Romeo visual com Papa 28 Alfa. Sente o Lima Alfa Romeo. Lima TM, 314. Torre agora na frequência 1118, decimal 95. Chamar a torre na frequência 1118, 95, November Yankee Mike. Agora todos, Cruz Azul 51 84 210 down to level 15. Roger Azul 5184 down to level 050, my arrival. Level 050, my arrival. 5.1. Vendo para check 130 com 11. São 360 pela esquerda, por gentileza. Vivo 360 pela esquerda, Vitor Mais Quebec. Solo 5364, liberou. 5364, você vai usar a da Gol, vai conseguir arredar a guarda da mesma, de Alfa de 10 para o 43, posição 06. O Alfa de 10 para a posição, para o 43. Bora, mais próximo do senhor, na posição 12 horas. Afirmativo, um Papa 28 Alfa. Boa tarde, 17. Estabilizado na 10. Zona 755, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Quer negar 1-0, 1-2. 1-2, galera. Até 4 mil pés, o ajuste em Salvador é 1-0, 1-2. Papa Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, agora com a torre, frequência 118.95, bom pouso. Muito grato, boa tarde. Torre Salvador, Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Lima, Alfa Romeo, reporte na vertical da rotatória. Lima, Alfa Romeo, ciente, se possível, um pouso na 10, gostaria de me posicionar. Ok, o Lima, Alfa Romeo. Parte na vertical da rotatória. Ciente. O Vitor Mike Quebec agora prosseguindo na proa da rotatória. A rotatória, Vitor Mike Quebec. Xené 6314, decolada aos 32, controle transfere em 1119, decimal 8. 198. Siga. Qual é a posição? Posição 06 do Pat 3, atende para os sinalizadores. 06 é Pat 3, né? Sai da mão. 340 mão. 200 Confins. 9280 Confins, 360 nós temos salto. Aceita? Afirmo. 9280 Confins, 360 via Upzulu 16 após Papa Alpha November em Jamaica após o CT. Conforme rota do plano, decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1198, acione 5061. Autorizado 360 para Confins via Openzulu 16 até Panin, após Panin, direto Confins, decola da 10 com curva à direita, na saída da EL, Leda Bridge, 198 ao controle, 5061 no transponder, gol 9280. 9280, que seja mais correto, esse plano está com estacionamento. Votarei. 03 está livre, pós-táxi, azul 4144. 118, decimal 95, composto. 1895, grato, uma boa tarde. 3699, atitude que mantém? Torre Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. November Yankee Mike, confirme a altitude que mantém, por gentileza. Está a 1000 pés, a aproximadamente 3 milhas, final da nossa sete. Gente, o November Yankee Mike, autorizado pouso pista no 7, o vento no 30 graus e no 0 nós. Livre pouso para o Papatango, November Yankee Mike, trem pit. O tráfego da montanha, 1000 pés. Ciente, o Lima Alfa Romeo tem condição de dar presente e gira a base da 10, se autorizada. Ciente, aguarde para a base, o Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, ciente. 1755, seu salão 34, liberou, salão 219. 29. Torre de Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reporte na vertical da rotatório, que nega 1-0-1-1, no vento para check 130 com 10. Na escuta do solo? Sente, Lima Alfa Romeo, autorizado base, reporte na final da 10, Lima Alfa Romeo. Bota lá na final da 10, Romeo. 1755 na escuta. Boa tarde, 1755. Táxi de Alfa, Juliette, 06, portão. Alfa, Juliette, 06. Portão 3145, Galeão. 360, pronto? Pronto. 3145, Galeão, 360 autorizado, veio peso 10 após conforme rota do plano. Controlado da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 119.8, acione 5074. Pronto para o... 3145, correto? Está pronto para o push? A gente vai aguardar o instante, temos a aeronave da Azul que puxou no setor, agora o instante para o pushback, então 3145. Poderia confirmar as instruções de táxi, azul 14144? Estamos com 101, 3 horas de autonomia, Alterna Galeão. Receptando a final curta da 10. Prima Alfa Romeo. Vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10, Lima Alfa Romeo. Puxa, pós-táxi. Após 9280, vai manter a posição, aguardar para o pushback. Temos uma aeronave puxando no centro no momento. Sem problema, aguarda. Vai para o 755, correto? No 755 vai para o 06. 06. Vitor, mais Quebec. Então, Quebec, formarei pista livre. Continua para o final. Torre Salvador, bom dia. 4144, ponto espera 04. Trono 44, após Charlie 182, curta final no 0, autorizado a linha MT, cabeceira no 0. Gente, após Charlie 2, liga linha MT, 4144. No corte de frequência, no Wink, Mike. Vitor, Mike, Quebec, vento 110 graus e 109, autorizado pouso, pista no 7. Quebec. Posição Duna, mantendo 2000. Gente, hotel Oscar Zulu. O Olimpo 04, visual com helicóptero, mantendo 500 pés, abaixo do senhor. Negativo, não está visual, está ingressando na aproximação final. Gente, o Olimpo 04, tráfego no oriente, inclinação, aproximação, reposto estabilizado. Estabilizado, ele é Olimpo 04. Olimpo 04 agora com a torre, na frequência 118, decimal 95, com pouso. 195, obrigado, boa tarde. Puxa na M3-14, centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2345 da Anel, 35, bom trabalho. Pista livre. Aproximação, por para a quadra pista livre. Torre Olimpo 04, enquanto que solicita após, vai necessitar fazer uma remetida no ar, após ingressar no plano do vento. Eficiente, 144, vento 120 graus, 109, autorizado decolar, pista no 0. Tem decolagem do 0-0-4-1-4-4. Olimpo 04, ciente, porta, curto final no 0. Será curto final. Azul, 5-1, ele fora. 1-0-1-1. Aqui no corte, passe 4 de frequência. Corre o Olimpo 04, solicita cancelamento, final visual, com remetida após na curta final. Eu não compreendi a solicitação. Vento 120 graus, 109, a porta iniciando a remetida no ar, Olimpo 04. Pará 04. Azul 4144, decolado de 40, controle 19, decimal 8. Será que eu respondi com essa situação? Controle Salvador, boa tarde, Azul 4144, da Dael, passando 900 pés. Azul 4144, boa tarde, contato radar, sobre nível de voo 340, segundo Dael. 340, Dael 4144. Com 5504 iniciou a arremetida. 5504, ciência. Reporta a perna do vento. Não tira a bate. Entrar na perna do vento, 04. Controle 1198, acione 5063. Correto, apostando para o posicionamento. Salvador, boa tarde, voo 05. Beber, contato São Paulo, com o banho. Sente, vai aguardar um instante cópia, agora do 03. Aguarda, bom, 03. Do vento mil pés, o Olimpo 04. 04, mantenho no mil pés, 360 pela direita, reporta interceptando, perna do vento. 0 mil pés, 360 pela direita, reporta interceptando, 04. Boa noite, Force Establish, ILS, azul, 5, 184. Roger, make the check land, or land, and call tower, frequency 118.95, bye bye. 18 IFR, vai. Ponte esperado 10, torre 1, 1, 8, 9, 5, que é melhor 1, 0, 1, 1, boa viagem. Mestre, ele está com ele, vai chamar a torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 1, bom trabalho, gol 9, 2, 8, 0. Para o táxi, 3, 1, 4, 5, da tarde. 1, 5, 3, a bordo. 3 horas 52, alternando o campo. 3145, autorizado táxi, seguindo o aeronave da Gol, via Engine Alpha, no ponto esperado 10, torre 1, 1895, QNH 1011, boa viagem. Segue o Gol, ponto espera 18, 95, 3145, só corrigindo 144, não tem alguém. Sente. Autorizado ingressar no pátio 1, vai contornar, vai taxiar via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar a torre 1895 para ingressar na pista, taxiar até a base. Lima, tem 90, gol 9280. Ciente, 054 no PLB. Suponho espera a torre 1895, 3145. Gol no 013, São Paulo 360, pronto? Quatro copy no 013. No 013, São Paulo 360, autorizado, via UP Zulu 16, após o Bravo Del Zulu, após descer de trigo, após vou ir conforme rota do plano. Recorda a pista no 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1198, acione 51.